Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o Choro na Feira com seu novo álbum Pedra Riscada. Começamos com a música que abre o disco, Altamiro na Glória, uma composição de Franklin da Flauta, numa homenagem ao grande flautista Altamiro Carrilho. Choro na Feira é composto por Matias Correia no baixo, Clarice Magalhães no pandeiro, Domingos Bilinho Teixeira no violão, Inês Perdigão no cavaquinho, Franklin da Flauta na flauta, Marcelo Bernardes toca sax, clarinete e flauta. Ouça Marabá, uma composição de Marcelo Bernardes. Pedra Riscada do Choro na Feira foi produzido por Luiz Brasil. É um álbum autoral com composições dos músicos que compõem a banda. Ouça Lu e Manu, uma composição de Domingos Teixeira. Vamos ouvir, para não se perder mais nada, de Domingos Teixeira. Thank you. Choro na Feira, com seu álbum Pedra Riscada, é o disco do dia de hoje. É um disco independente. Mais informações no site da banda www.choronafeira.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um disco do dia.